agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, tudo bem? Está começando por aqui mais um Encontro Central, né? Hoje, super terça-feira, uma super noite para você. E eu, Fábio Pérez, vou fazer companhia para você durante 2 horas com o melhor do romantismo. E a gente começa aí com Minnie Riperton, Love and You. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Love.

as canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco do Encontro Central, Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Também Paul Young, Every Time You Go Away, e Kenny Thomas com Think About Your Love. E já já tem Gary Moore para você aqui no Encontro Central. Lembrando que você pode participar aí mandando um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, pode mandar o seu recado romântico, também pode pedir a sua tradução do dia. Então, a gente volta já já. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo mais um bloco com Gary Moore, Empty Rooms, aqui no Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Hard to take when love goes old. Canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. It Estamos apresentando Encontro Central. Essa, com certeza, você matou saudade. Martica, Toy Soldiers, Champagne, How About It, também Empty Rooms com Gary Moore. E chegando aí, Will to Power, Baby, I Love Your Way. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Deep. músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com Diane Warwick, Heartbreaker. Também Simple Minds, Let There Be Love. E Baby, I Love Your Way com Will to Power. E daqui a pouquinho tem a tradução do dia aqui no Encontro Central, o programa mais romântico da sua noite, na sua rádio. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. E chegando para você a tão esperada tradução do dia, Bryan Adams, Heaven. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Pensando sobre todos os nossos anos de juventude, havia apenas você e eu. Nós éramos jovens, selvagens e livres. Agora nada pode tirar você de mim. Já estivemos nessa estrada antes, mas agora isso acabou. Você me faz continuar voltando por mais e mais. Querida, você é tudo o que eu quero. E quando você está aqui nos meus braços, eu acho difícil acreditar que estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso. E eu descobri isso em seu coração. E não é difícil perceber que estamos no paraíso. Uma vez na vida, a gente descobre alguém que vira nosso mundo por toda a volta, que bota a gente pra cima quando está se sentindo pra baixo. Nada pode mudar o que você significa pra mim. Há muitas coisas que eu poderia dizer, mas apenas me abrace agora, pois nosso amor vai iluminar o caminho. Querida, você é tudo o que eu quero. Quando você está aqui nos meus braços, eu acho difícil acreditar que estamos no paraíso. Meu amor é tudo o que eu preciso. E eu descobri isso em seu coração. Não é difícil perceber que estamos no paraíso. Estive esperando tanto tempo para que algo chegasse, para que o amor aparecesse. E agora nossos sonhos estão se tornando realidade, através dos bons e dos maus momentos. Sim, eu estarei ao seu lado. Querida, você é tudo o que eu quero. Quando você está aqui nos meus braços, acho difícil acreditar que estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso. E eu descobri isso em meu coração. Não é difícil perceber que estamos no paraíso. Estamos apresentando Encontro Central. For a while, to love was all we could do.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. What started out as friendship has grown strong. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Chance to turn the pages over. músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco aqui do Encontro Central com John Farnham, You Are The Voice. Também Rio Speed William, Can't Fight This Feeling. Shake You Down com Gregory Abbott. Também Easley Brothers, Caravan of Love. A caravana do amor, né? Também After Love Has Gone com Earth, Wind & Fire. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você aqui no Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E abrindo o último bloco do Encontro Central para você com Luther Vandross, Never Too Much. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. I could hardly believe it when I heard the news today. someone swept your heart away. From that look on your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Way. Just count the pain. got yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child, whose joke is wild, and they take all hope away. And I just can't see the sense of my mind's ahead. Ooh, and I just about had enough with this sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be that way. You, when you walk out the door, baby, you don't ask for more. For society, take a tip from me now. Estamos apresentando Encontro Central. The Blue Monkeys, I Don't Have to Be This Way. Também teve Michael Bolton, Who I Am Supposed to Live Without You, e Never Too Much com Luther Vandross. Chegando Thompson Twins, Hold Me Now. As canções imortais. Oh,

Estamos apresentando Encontro Central. E fechando aqui mais um Encontro Central Super Terça-feira, Me Too Me, Joyce Fruit, também Sexual Reeling com Marvin Gaye e Thompson Twins, Hold Me Now. Bom, eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui, volto amanhã, super quarta-feira, né, no seu Encontro Central, o programa mais romântico do seu rádio. Para você que ficou comigo aí, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.